O samba da moda tem bossa demais, tem samba de roda de moça demais, cantando com aquele jeitinho que sempre bonita, cantar é sonhar. Sonhando um sonho, menino, menina de roda, amor encontrar. O samba da moda tem bossa demais, tem samba de roda de moça demais, cantando com aquele jeitinho que sempre bonita, cantar é sonhar. Sonhando um sonho, menino, menina de roda, amor encontrar. E vai e vem, no balanço que o samba tem, o amor. O samba da moda tem bossa demais, tem samba de roda de moça demais. O samba da moda tem bossa demais, tem samba de roda de moça demais, cantando com aquele jeitinho que sempre bonita, cantar é sonhar. De roda, amor encontrar. E vai e vem, no balanço que o samba tem, o amor também. Vai, vem, vem, vai. Vai, vem, vem, vai. O samba da moda tem bossa demais, tem samba de roda de moça demais.